Paguei no pós dia 5, não vi a morte, estava dormindo. No banco do carona quietinho, não posso reclamar da boca que morde. Enquanto uma boca me beija e me morde, fiz do comum, avô que arregaçou na ditadura. Velhamente sádico, com torturas inoportunas. De frente à fila preferencial, gigante, a vida é curta. Telefone toca. Ao atender alguma empresa tentando vender algum produto de matéria morta, a curva aguda desemboca com precisão na porta torta, localizada aos fundos do galpão, repleto de geringonças desnecessárias e máquinas ocas. Envergam suas colunas inexistentes conforme a gente cresce. Garrafas foram ao chão, cerâmica quebrada por todos os lados, pique bandeirinhas e dói nos cabos. Se tornou tudo torneio dos fatos, mano. Eu fui atrás da solução, a torre mais alta, do castelo mais alto, no cume do monte mais alto, cuspindo os deuses que esbarrei por lá. Escana corte breve, se custa anular. Os caras se dizendo high, dá vontade de aloprar. Ouvindo essas drogas baratas que tem trove por lá. Passo como linha fina por buracos de agulhas de costura. Quatro paredes, 1700 linhas. Posso confeccionar espécies marinhas nas falácias sobre o meu signo.